lados da moeda, facção versus pais, geração de uma guerra, polícia e traficante, é só tiros e sangue. Uma mãe perde seu filho no confronto entre gangues. Papai Noel vem do inferno visitar o seu filho com 12 balas no pente, com o dedo no gatilho, trouxe um presente bem prático, de ferro e automático, conforme encomenda, um magno liquidado. Pouco tempo depois, a mãe recebe o aviso, na faculdade do crime, ele se forma bandido, a sua mãe já nem dorme, vive preocupada, sempre esperando o pior de um menor de idade. É isso que acontece devido ao preconceito, o que sofremos no mundo ao procurar um emprego. A sociedade mais uma vez fecha as portas só por ser pobre. Preto sinceramente é foda. Mitsubishi importado, andam de carro do ano, por usar terno e gravata e ter dinheiro no banco. Passam por cima do pobre, diz que o povo é ladrão. Nós somos pretos e pobres, mas puro de coração. Não tenho carro importado, PlayStation, computador. Minha riqueza é meus filhos, no qual eu tenho amor. Eu vou mostrar para o mundo que sou feliz de verdade. Mostrar que a minha moeda também tem duas faces. Cara, você vive, coroa, você morre. Outro lado da moeda, o que me comove. Cara, você vive, coroa, você morre. Tanto faz usar a Bíblia, oh, outro lado da moeda é o que mais me comove. Tanto faz usar a Bíblia ou usar uma 9. Se o pastor na igreja prega a salvação, o mundo nos oferece puteiro e perdição. Vagabundas baratas que topam qualquer parada, ganhando dinheiro sujo, vendendo a dignidade. A rosa é cheia de espinhos, enfim, sigo minha trilha. Às vezes fico pensando, porque assim é a vida. Um dia será ferido, quem feriu com um ferro. Mas esta vida pra mim, sinceramente não quero. Pode ser só um começo, ou estar perto de um fim. Podia ser diferente, porque aqui é assim. Só mortes e guerras, cemitérios e grades. Se arrepender não é pecado, o perdão é a chave que abre as portas pra sua felicidade. A mesma chave que dá direito à liberdade. Pra Deus não tem diferença, somos todos igual. Mas inventar a diferença de classe social. Burguesias, riquinhos tem pelo mundo inteiro. Fama, poder, ambição e dinheiro. Sempre autoritários, estão sempre por cima, discriminando, defamando a nossa periferia. Acha que engana meu povo, pensa que nós é bobo. Mostra aqui sua cara e vem jogar este jogo. Cara, você vive, coroa, você morre. O outro lado da moeda, o que me comove. Cara, você vive, coroa, você morre. Tanto faz usar a Bíblia ou uma nova. Cara, você vive, coroa, você morre. O outro lado da moeda, o que me comove. Cara, você vive, coroa, você morre. Tanto faz usar a Bíblia ou na mensidão deste mundo, vi de tudo um pouco. No céu eu vi as luzes, no inferno o fogo. Vi a paz bem distante, o chão se abrindo, morte, guerras e sangue, e o demônio sorrindo. Podia ser diferente, podia não haver guerra, podia não haver drogas, não haver mortes na terra. Se aqui houvesse união, o amor falava mais alto. Não haveria calibres, não haveria assalto. Todas as crianças sorrindo, no dia 12 de outubro, 2 de novembro, sem velas, sem coroagem de fundo. Se parar pra pensar, talvez faça a coisa certa. Não adianta ficar entre o céu e o inferno. Sei que é difícil, entendo, porque a vida é um jogo. Hoje cê pode estar vivo, amanhã cê pode estar morto. Preguei a paz e mais, plantei semente de amor. Se eu morrer vou contente, pois amanhã vai dar flor. Tá tudo na sua mão, pensa e faça a sua parte. Podemos mudar o mundo, mudar a realidade. Carreguei minha caneta, atirei minha moeda. Peguei meu verbo, minha rima, descarreguei na favela. O povo pobre é incentivo pra burguesia, pro zico. A alta sociedade que diz que somos bandidos. Entre o céu e o inferno, é você quem escolhe. Porque cara, você vive, coroa, você morre. Cara, você vive, coroa, você morre. Outro lado da moeda, o que me comove. Cara, você vive, coroa, você morre. Tanto faz usar a Bíblia ou uma